Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Através das ondas da Super Rádio Piratininga e agora pela internet, queremos levar a vocês os conteúdos da doutrina espírita falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens e também com as mulheres, falando sobre a vida futura, a beleza da ética e da moral e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médiuns e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que está relegada nos porões das superstições, vem trazer a lógica, a razão que toma conta do mundo, mostrando a fé e a razão se harmonizando com a estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, de nossas ansiedades, das superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia e muita boa semana. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos pedindo licença a todos vocês, iniciando o nosso programa com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Livros Espíritas, Espiritualistas e CDs, vocês encontram na Livraria Casa do Caminho. Gigavale Atacado, Depósito, Seu Depósito, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia. Agradecendo também as Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje nós vamos contar com a presença aqui do nosso irmão Maurício Roberto Tomé, do Mastermind. Né? Agora o Rodrigo já veio me corrigir também, disse que não é Mastermind, é Mastermind. Mastermind. Mas eu não consigo ler de outro jeito, eu leio lá, está escrito, né? Em português. É que eu sou o garoto propaganda. E tá, todo mundo fala que eu falei errado, mas eu chamo atenção pro nome. Eles não perceberam a minha tática. É, justamente. Né? Você sabe que o Rodrigo não queria fazer de jeito nenhum o Mastermind. Mas só para me corrigir, me contestar, ele foi fazer o curso e disse que não, já devia ter ido há 10 anos atrás já. Poxa vida. Aí eu vou convencendo mais gente aí lá, né? Aí eu fico falando bobagem e fico perdendo o começo. Depois você corta isso aí, tá bom, Rodrigo? Não é. Então o Maurício está aqui com a gente e hoje o Maurício trouxe um assunto interessante aqui para conversar conosco. Nós vamos falar sobre, bater um papo sobre uma das grandes personalidades da doutrina espírita dentro de todos os movimentos aqui no Brasil, que é Edgar Ramon. Esses tempos atrás nós falamos sobre a Aliança, falamos sobre a USE e hoje o Maurício. E hoje o Maurício vai falar sobre Edgar Ramon especificamente. Nada de movimento, né? Ele não vai falar sobre o homem Edgar Ramon aqui apresentar, que muitas pessoas não conhecem. A vida dele é muito interessante, a obra dele é muito interessante para todos nós. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750, DDD é 12. Participe das nossas mídias sociais também, que o Rodrigo vai passar para vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Márcio, Maurício. E para você que está escutando a gente na Super Rádio Piratininga 750 AM, um bom dia, boa tarde, boa noite. Né, porque o João, acho que o Fábio lá da casa da Marcela, ele reclamou que o programa passado eu não falei bom dia, boa tarde, boa noite, só mandei um bom dia. Então, Fábio, tá aí um bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu sei que ele está escutando lá, a Fernanda já está ligadinha aí no Facebook Live, porque esse programa é reprisado, é só você baixar o aplicativo nosso, vivenciaespirita.com.br, entra lá, / rádio, lá no Google Play ou no Apple Store, você abaixa lá o Radiosnet, coloca lá Vivência Espírita e escuta o programa, participa aí conosco. Quem já está ligado aqui, agradecendo a participação de vocês que estão assistindo a gente aqui no Facebook Live e no YouTube Live, também mandando um bom dia para vocês, dizendo quem já está ligado aqui, a Leti, Pinheiro Melo, Fábio Serapião, falando dele, que ele está assistindo, está aqui a Dolly, já está compartilhando para todo mundo, a gente sempre tem um carinho especial para quem compartilha, né, Dolly? E para todos vocês aí, clique no botãozinho aí do lado, compartilhar, não custa nada fazer essa caridade, para poder que mais pessoas assistam. A Beatriz de Paula Porto, a Bia, que também foi lá ontem no Recanto de Luz e Manchelha, depois o Jorge vai contar um pouco como que foi, mandando bom dia pros amigos, o Nil já tá aqui, a Dora, a esposa do Jorge, o Renualdo, lá de Cachoeira do Sul, lá do Rio Grande do Sul, Eli Silva, então tá todo mundo ligadinho, participando com a gente. E aqui também no YouTube. Lembrando que o pessoal que participa no grupo do WhatsApp, do Vivência, a gente teve uma mudança significativa no grupo do WhatsApp. Muita gente gostou, muita gente não gostou, muita gente mandou mensagem parabenizando, mas muita gente mandou mensagem parabenizando e muita gente mandou mensagem criticando. Então o grupo do WhatsApp ele mantém-se fechado durante a semana, para interações, e a gente abre no domingo. Por quê? Porque tem muita gente que postava muita informação que não tinha nada a ver com o programa, não tinha nada a ver com a Rádio Vivência Espírita, e para isso existe um outro grupo que chama Informativos Espíritas. Então quem estiver participando do grupo e quiser postar mensagem sobre que não tem nada a ver com a rádio, tem esse grupo chamado Informativo Espírita, é só pedir para participar que a gente adiciona lá. Então a Pâmela já está aqui ligada com a gente, meu pai Domingos também mandando mensagem aqui no grupo assistindo o programa. Então vamos iniciar agora com a prece de abertura com o Márcio, dando um bom dia, Márcio Monteiro. Bom dia a todos. Nesse momento vamos acalmando o nosso pensamento, pedindo o apoio e a presença da espiritualidade amiga do nosso mestre querido Jesus, que eles possam permanecer conosco nesse momento de alegria, nessas horas que vamos passar juntos aqui discutindo sobre a nossa tão querida doutrina consoladora, e que possamos ter um domingo em paz com nossas famílias, nossos amigos, já nos preparando para mais uma semana que vai se iniciar. Pedimos então a alegria e o apoio da espiritualidade de Jesus que fiquem conosco nestes momentos que passaremos juntos. Que assim seja. Tema do dia. Hoje, o tema do dia será bate-papo sobre Edgar Armand. Mas antes do nosso querido amigo Maurício Tomé entrar no ar, nós vamos entrevistar aqui o Maurício Monteiro, que é o coordenador da 47ª Feira do Livro Espírita e da 24ª Feira do Livro Espírita Infantil. É Márcio Monteiro. Márcio Monteiro. Isso, você falou Maurício. Maurício? Não, falei com o Maurício Tomé. E o Maurício Monteiro vai fazer falar sobre a feira. Mas você confundiu, foi brincadeira. O senhor não pode deixar a falha passar. Porque aqui tem gente que esconde falha, a gente mostra. Mas, ô Márcio, muito bom dia, que você já fez a nossa prece de abertura. Muito bom dia agora para os nossos ouvintes. Bom dia, Rui, bom dia, ouvintes. Rodrigo, Maurício e Jorge, Queria agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui de novo divulgando a nossa feira, Rui? E nós estivemos ontem lá na abertura, viu, Jorge? Foi às 10 horas em ponto. Gostei da pontualidade usiana, Porque a britânica é rígida, mas ontem também nós tivemos lá pontualidade da USE, que tem a Orlando lá a frente. Britânica é 5 minutos antes. 5 minutos antes? É. Mas estava lá a banda, que beleza, a banda da PM, né? Que coisa linda, viu, Jorge? Deram um show lá na feira ontem. E está aqui então o Márcio Monteiro para falar sobre a Feira do Livro Espírita, que parece-me que vai ser um grande sucesso, né? Porque como as anteriores, né, Márcio? Muito bom dia, então. Vamos lá. Como é que está a feira? É, nós abrimos ao público na sexta-feira, ao meio-dia, né? E a feira tem tido realmente um grande movimento, né? Ontem, no sábado, foi a abertura oficial através de um evento, né, que a gente costuma fazer no sábado pela manhã. E dessa vez nós tivemos a feliz ideia de convidar a banda da Polícia Militar, né? Até para animar e trazer as pessoas que estão passando na rua, né, os não espíritas, porque os espíritas em geral até sabem da feira, né, frequentam. Nosso intuito também é atingir aquelas pessoas que precisam de algum consolo, né, e que estão passando ali meio desavisadas, e a banda ela também ajuda nesse sentido, né? E acho que foi o evento foi muito alegre, né? Muito bacana. Foi bem interessante, assim. Não, a banda é bem animada, né? É, e tem um rapaz lá que canta, né? Nossa, deu um show lá das músicas brasileiras, né? Isso, Sargento Evandro, bem animado. A banda toda de parabéns. E fizemos, então, esse evento de abertura. À tarde teve um evento para as crianças, né, às 15 horas. Muito interessante, porque foi com a presença do pessoal, João de Deus. E isso mostra também que todas as casas acabam envolvidas na feira. O que é nosso intuito também é de unir os espíritas em torno do livro e da divulgação da doutrina, né? E mais à tarde, às 17 horas, teve um evento voltado para a mocidade, que foi coordenado pelo Divino Mestre, né? Então, hoje nós temos também às 10 horas um evento para as crianças também, coordenado pelo Divino Mestre também. E estaremos abertos a partir das 9 horas da manhã até as 19 horas de hoje, né? Durante a semana, ficaremos a semana toda, das 9 da manhã às 21 horas, né, da noite. E no sábado também, no próximo sábado, dia 25, e no dia 26, que é o dia que se encerra a feira, né, domingo, a gente vai abrir às 9 e fechar às 15 horas, porque a gente tem que desocupar o espaço, né? Estamos lá, para quem não sabe, no Largo São Benedito, em frente à Praça Afonso Pena, né, e ali Comercial Esperança também, bem no centro de São José dos Campos. Né? Mas, o Márcio, tá vendo, lá vocês precisam de muito voluntário lá, né? Porque ficar das 9 até as... das 9 da manhã até as 9 horas da noite, né? É isso mesmo, né? Das 9 das 9 às 9, é 12 9. Horas, é isso mesmo. Muitas horas, né? É. E tem voluntário para todos os horários? Nós temos, mas assim, tem sempre oportunidade, né? Nós temos um mapa lá de voluntários que fica fixado lá num local reservado, né? E nós temos bastante, vários horários vagos na terça e na quinta, interessantemente, durante o dia, né? Durante o dia. Eu acho legal também comentar que é uma coisa que a gente estava comentando no programa passado, né? Sobre o trabalho conjunto dos movimentos independentes, porque tem gente de todo tipo de movimento lá trabalhando, né? Da Aliança, da USE, Federação, ou das casas que não tem filiação a nenhum, eu sento participando, né? Eu, assim, conheço bastante gente de vários centros que trabalham lá, que vão lá como voluntário, e eu acho isso muito legal, essa união, né, no ProUni. É muito interessante, vou até dar um exemplo. No ano passado, eu comentei isso ontem à noite, que eu estava na feira com um voluntário lá, né? No ano passado eu fui à Casa do Caminho entregar esse mapa onde as pessoas marcam seus nomes, tal, como voluntários, né? E estava fechada, porque também a gente tem dificuldade de horários, tal, foi à noite, né? Mas deu a sorte de uma pessoa estar abrindo bem na hora, passando, mas só para abrir, para entrar, e aí eu entreguei, pedi essa gentileza e tal. Depois eu recolhi e tive a grata surpresa de que tinha praticamente 27 voluntários nos diversos horários da feira, né? Então, no ano passado, a Casa do Caminho foi que mais contribuiu com voluntários, olha que interessante. E não participa do grupo de organização, que é o grupo que se reúne o ano inteiro, né? Nós somos um grupo, né, que esse ano eu tenho a felicidade de coordenar, e a gente se reúne desde, já em outubro desse ano, já vamos nos reunir para planejar a próxima feira do ano que vem. Então, e se, por exemplo, eu quiser ir lá me inscrever... Posso dar para escrever para ser voluntário? Pode. De preferência, pode. Eu gostaria que fosse na terça e quinta, que está faltando gente. Terça e quinta nós estamos com menos gente. Mas pode sim, pode procurar as pessoas do caixa que vão orientar. E se vocês pessoalmente passarem lá e eu estiver lá, eu mostro para vocês esse mapa que é bem interessante. E tem muita casa participando? Tem muita casa. Eu diria que tem mais de 20 casas, né? Nossa, no total aí de mais de 40 que nós temos, mas é que nós temos casas bem pequenas, né? Mas temos certamente mais de 20 casas participando. É, porque ali teve, eu lembro que teve um ano que tinha mais de 300 voluntários lá. Nós temos dessa ordem, 250 a 300 voluntários. Voluntários. Semana, eu acho que bacana, você vê como essa feira serve para unir os espíritas, serve para trazer os espíritas para um evento, né? Bem, e vai ter palestra lá? Esse ano a gente optou por não fazer palestra. Não. O que a gente vai ter, na verdade, é um teatro que já esteve em São José dos Campos. Na sexta e no sábado, o ingresso é R$30 com 1 quilo de alimento, né? Que é uma peça sobre Kardec. E vai ser onde? Essa? Vai ser na Obra Social Célio Lemos. Ah, lá na Obra Social. Né? Na rua Alves da Cunha. É, né? Ana Gonçalves da Cunha, Ana número Gonçalves 30. Isso, pronto, me lembro de Jardim Paulista. É, e que horário? Rui, a memória dele, assim, eu fico aqui impressionado. Você vem o ano que vem, quando você voltar aqui, aí ele vai falar assim: ah, você falou isso, achei muito interessante naquele programa que você veio. Aí eu falo assim: nossa. É bem isso. Fico impressionado aqui. E horário? Deixa eu conferir o horário aqui, Rui. Que eu tô com dúvida aqui se é 19h30 ou 20 horas. Mas deve ser esses horários, 19h30. 19h30 horas, na Obra Social Célio Lemos, na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30. Tem estacionamento lá para todo mundo. Sim. E lá cabe umas 500 pessoas. Kardec, a codificação é o título da peça. E a peça de onde que é? Esse ator, ele é de Goiânia. Ah, de Goiânia. Vem de Goiânia. E vocês também terão uma palestra muito boa, sábado, né? Sábado, no Centro Espírita Divino Mestre, com o Dr. Ricardo de Souza Cavalcante, que é presidente da Associação Médico Espírita em Botucatu. Botucatu. Né? Ele é médico e professor na Faculdade de Medicina de Botucatu. Então, ele vai, às 15 horas, no Centro Espírita Divino Mestre, ele vai falar dos efeitos da terapia do passe e a sua eficácia na redução da ansiedade diante da comunidade científica. Então, estudo científico sobre o passe. Bem interessante, né? De um médico. Legal, né? E o nome dele é? Dr. Ricardo de Souza Cavalcante. Ricardo de Souza. Pela fotografia, parece que é jovem ainda. Né? Parece jovem, é. Falando em Ricardo, outro Ricardo entrou aqui no Facebook lá e mandou um bom dia, um grande abraço do Ricardo Machado, da Tenda de Umbanda, Senzala do Pretos Velhos. Entrou aqui que o domingo seja lindo e abençoado, né? Que o pessoal do Chico já teve aqui também, da Senzala. A gente batendo um papo sobre Umbanda também aqui no programa, né? Muito legal, né? Um bom dia para o Ricardo. Obrigado pela participação. Continua nos prestigiando. Mas tudo bem? Mais alguma coisa que você queira falar, Márcio? Não, eu queria só mencionar que eu estava falando com o Maurício, né? Nós temos os livros do Edgar Amon lá na feira, né? Então, vocês vão ouvir bastante sobre Edgar Amon. Quem quiser dar um pulinho lá na feira, visita a gente, tá bem legal. Acho que não só do Edgar Amon, como também eu vi lá o Redentor. Tem. E tem a Iniciação Espírita, que são os livros muito vendidos, né? Uhum. É porque nós temos aqui em torno de 50 escolas de aprendizes aqui em São José dos Campos. Então, todas elas usam a Iniciação e usam o livro Redentor. Isso é muito bom. Cara, o preço do Evangelho. Opa, desculpa. Fala, não, fala, pode falar. O preço do Evangelho é popular para as pessoas distribuírem nas legal. Casas. Livro dos Espíritos e Evangelho Econômicos, né? Que são aqueles que a gente gosta de dar de presente em quantidade, R$3. O Livro dos Espíritos? Livro dos Espíritos também. Tá? Então. Né? Versão econômica. Legal. Tá? O Márcio tem que sair porque ele tem que ir lá na. Tem que ir lá trabalhar. Feira, então é isso, Márcio. Trabalhar. Parabéns aí. Salário é bom, Márcio. O salário é bom, bônus hora no domingo é dobrado. É dobrado, né? Então, parabéns pelo trabalho também, né? Parabéns pelo trabalho da feira. É a 47. Da 40. Então já tô vendo. Então, não, aí você vê que você tem 47 anos com esse trabalho sendo executado. Vocês estão realmente de parabéns, né? Então, então é dia 17 a 26 de agosto, né, que vai acontecer a 47ª Feira do Livro Espírita, já começou, né, e a 24ª Feira do Livro Espírita Infantil, né, que aí ganha bônus horas em dobro também. Isso, também, né, porque é para a criança, né, que está no nosso lar, né, que fala que ganha bônus horas em dobro, né. Eu lembro até que o Bacelli, quando esteve aqui, falou justamente sobre isso também. E desconto de até 70% nos livros, né, então é isso que é legal. Os livros, sempre na Feira do Livro Espírita, os livros são bem mais baratos que os demais, né? Então, o evangelho aqui de 14 para 6, que a gente estava comentando, Violetas na Janela, que é um best-seller da Vera Lúcia, de R$ 34,90 para R$ 18,00. Né? Então, você tem vários livros aqui de Emmanuel, do Chico Xavier, a Alma e Luz, de R$ 19,90 por R$ 10,00. Então, você tem muitos livros interessantes aqui, tanto da codificação, quanto também da Lavra, do Chico Xavier, que vem dar completude, né, continuidade à codificação espírita. Então, os livros lá da Turma da Mônica, também infantil, que está de R$ 31,90 para R$ 20,00. Então, assim, você tem muitos livros, né, e espero aí, dou parabéns para vocês, espero que continue crescendo, que nas próximas edições tenha mais, mais editoras, mais livros, que possa abrir cada vez mais a feira para novas lançamentos que tem aí de vários autores aí que tem surgindo aí para dar continuidade na doutrina. Obrigado, Márcio, pela presença e muito sucesso na feira, que agora você começa, já está perdendo, como é que é? Vai ser descontado esses horários. Esses horários aqui vou ter que descontar lá. Né? Estou indo lá agora, então vamos abrir agora às 9 horas, né? Então espero todos lá. Vamos lá. Para dar um abraço lá. Nós vamos lá participar. Tá bom? Um bom dia para você, viu? E muito sucesso para os voluntários que estão lá na feira. Muito obrigado, um bom dia a todos. Bom dia. São 8 horas e 24 minutos, vamos entrar aqui no nosso intervalo comercial, depois a gente volta com o Maurício Tomé e a gente entra no assunto do dia, que é batendo papo sobre Edgar Armand. E nós vamos com a música do nosso amigo Ed Moreno, Faça o Bem Você Também. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Faça o bem você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido. Faça o bem você também. Basta se espelhar no que fez Madre Teresa de Calcutá, irmã dos Mahatma Gandhi, Mandela na África, Frei Damião, Zilda, Kardec, Chico Xavier, a união de dois mundos com Jesus e Nazaré. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. É o que faz sentido, faça o bem você também. Perdeu, foi ao banco e pagou, e até as moedas do troco lhe devolveu. Você que correu atrás de alguém pra devolver o celular, a bolsa com cartões no shopping que alguém esqueceu. O mundo sentido, faça o bem você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. Você que sorri com gentileza, o mendigo no farol. Mas se existe ao idoso no asilo que se sente só, você que arrisca a sua vida pra salvar a vida de alguém, é salutar o bem que se faz, faz a você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e agora nós vamos começar a entrevistar o nosso grande amigo Maurício Tomé. Deixa eu só comentar aqui, que entrando aqui, foi o Ari Rangel mandando bom dia, irmãos vivencianos. Sempre bom ouvir nosso sempre querido amigo Maurício Tomé. E quem entrou também foi a Patrícia Félix, que já faz um tempo que eles colocaram aqui. Bom dia, queridos amigos vivencianos. E o meu tio lá, primo José Espírito Santo, mandando um ótimo dia da equipe. Também da Irene e do Gustavo, mandando um abraço lá pro meu primo Gustavo, que tá ouvindo a gente também. E o Paulo Quintanilha também entrou aqui. Então, dando um bom dia agora pro Maurício Tomé. Maurício Tomé, quem foi Edgar Mont, que é justamente o tema de hoje? Quem foi? Então vamos por parte, como diz o Faustão, né? Vamos por parte para falar sobre Edgar Mont hoje, né? Bom dia a todos que estão acompanhando aí nas ondas da rádio, da internet, os amigos que nos deixaram abraço. Edgar Mont foi um mais do que um pioneiro inovador, um homem muito trabalhador, e ele realizou muitas coisas que ainda passam batido para muita gente em relação à doutrina. Nasceu em Guaratinguetá, 1894, desencarnou em São Paulo em novembro de 82, com 88 anos, deixou uma obra muito extensa, não só em livros, mas em trabalhos práticos, fundando entidades, fundando estudos e deixando para nós um receituário. Eu acho que o melhor de tudo que Edgar Mont fez foi deixar receituários, vários. Trouxe 3 livros aqui para falar sobre como que ele deixou para nós roteiros, para a gente se adiantar. Maurício, você trouxe 3 livros, você vai poder falar sobre todos eles ou vai voltar para falar não, cada vez? Vamos citar apenas. Você está tão conhecido que umas 3 ou 4 pessoas antes perguntaram para mim: Jorge, quem que vai no programa? Eu falei: o Maurício Tomé. Todo mundo conhece você de cor e salteado. Mas perguntaram, mas ele vai dar continuidade naquele negócio daqueles 12? não vai mais não, já acabou. O pessoal está confundindo os 12 passos. Né? Não, mas eram os 12, acabou. Mas ele fez os 12 e nós precisamos fazer 3 programas. Mas o pessoal tem que ver que não foi culpa do Maurício, foi culpa nossa, porque a gente não deixava ele falar. Então você volta semana que vem para falar sobre os outros. Você volta semana que vem. Aí ele fez uma série aqui, né? Foi os episódios. O que aconteceu? Quatro semanas para falar. E o pessoal, quando fala Maurício Tomé, os caras falam: opa, vai dar continuidade naquela história de Jesus lá. Né? Mas hoje é sobre Edgar Mont. Mas aí, na hora que ele falou em 3 livros, eu fiquei assustado. Falei: nossa, vai ter que voltar 3 vezes para poder falar. É que eu quando eu comecei a estudar o Espiritismo, a fundo, assim, né? Eu entrei na escola de aprendiz lá no Jefa. E depois eu comecei a trabalhar como voluntário na livraria. Então eu ficava sentado com o catálogo das editoras na mão e ficava fuçando, olhando. E aí eu comecei a ver o tamanho da obra do Edgar Armand e fui comprando. Eu tenho quase toda a coleção dele em casa. É, quem é instrutor das escolas de aprendizes sabe que nós recebemos um roteiro, né, de todas as 118 aulas e lá tem a indicação dos livros, tanto do Edgar Armand quanto dos demais. Todos os demais, né? E eu falei, bem, eu quero beber na fonte. Foi ele que organizou o estudo da escola, né, de aprendiz do Evangelho. E ali você tem, na verdade, em alguns livros você tem aula completa. Né, várias delas, tanto do curso básico quanto da escola de aprendizes. E às vezes eu noto, quando eu pergunto alguma coisa dentro de aulas, conversando com os amigos, que algumas informações passam batido dele. O pessoal conhece muito o Redentor, Passes e Radiações, e outros livros acabam ficando. Oh, Os Exilados da Capela, por exemplo, é muito conhecido. Uhum. Tem outros dois livros que são ligados à mesma série dos livros, né, do Exilados da Capela, e que são componentes das primeiras aulas das escolas de aprendizes, naquelas aulas históricas, a formação do planeta, a divisão das raças, e isso está tudo ali. E a gente vê que ele era um visionário, né? Visionário. Na biografia dele mostra que ele foi aquele que fez a estrada de Paraibuna até Caraguatatuba, e isso em 1932, isso, mais ou menos. E você vê, sem máquina, sem nada, né? Com carroça. A história dele, né, que ele começa... Ele mudou ainda jovem de Guaratinguetá para São Paulo, fez lá as escolas militares, chegou a ser comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo durante um curto tempo. Da Força Pública, né? Da Força Pública. Ele foi tenente em duas missões em divisa com a Argentina e o Paraguai. Então ele teve envolvido em momentos de conflito, ele foi pro fronte. Também esteve como comandante em Santos, em Amparo, em algumas cidades do interior de São Paulo, voltou para São Paulo, conheceu lá a esposa e casou. Desde novo ele estudava o espiritualismo no geral, ele foi um grande curioso. Parece que foi em Amparo que ele entrou na maçonaria, e aí ele se aprofundou em muitos conhecimentos, e foi isso que ajudou a formar toda essa competência dele em falar não só do espiritismo, mas de qualquer religião. Um dos livros que eu gosto, que eu trouxe aqui, é Religiões e Filosofias. Ele faz um estudo das principais, de forma assim, sucinta, curta, mas profunda. Então, tem a primeira parte, que são as religiões, a segunda parte são as filosofias. E aí a gente começa ali a entender aonde que o espiritismo tem aderência, quais das religiões que a gente não se aproxima tanto. Importante porque o espírita, muitas vezes ele é perguntado, se ele puder dar boas orientações, souber sobre as religiões, você pode impactar positivamente a pessoa que não conhece o espiritismo. Isso é uma forma de divulgação, sem imposição. Saber falar. Então esse livro aqui, por exemplo, para quem tem esse interesse em conhecer as religiões, está aqui um livro, uma indicação, desde os Vedas até o Espiritismo, que ainda não fez 200 anos, né? A gente ainda está um bebê no mundo. Em relação aos Vedas, você comentou que tem mais de 10 mil anos, né? 10 mil anos de estudo da reencarnação. Eles estudam a reencarnação a todo esse tempo, né? Enquanto a gente está ainda estudando há 160 anos ou mais, né? Então você tem um conhecimento vasto ainda de como funcionam os mecanismos enquanto a gente está aprendendo ainda. Ele foi o tradutor dos Vedas para o português. Isso não está em todas as biografias dele, mas eu soube disso porque o Ismael Armand, que é o filho, em 2007 esteve no Jeff e deu uma palestra. A nossa escola de aprendizes tocou antes dele fazer a palestra. Uma das músicas que a gente fez, ele entendeu que era uma homenagem para o Edgar Armand, porque ela foi feita para falar da escola de aprendizes do Evangelho. Ele chorou. E aí ele ficou uns 5 minutos falando da música, que foi gravado pelo Castelan, ou Renovação, e depois ele contou que o pai dele traduziu Isso antes de ser espírita. Então ele já era um estudioso de religião ali, ó, desde o comecinho. E você vê essa parte universalista, que também tem um pé, por exemplo, você comentou da maçonaria, que eles também estudam várias religiões, desde o judaísmo, né, e vai acatando um pouco de bom de tudo. E você pega, pela muita gente que é maçom, que me dá um feedback em relação à escola de aprendiz, que foi criada pelo Edgar Mon, que tem os mesmos passos, né, os três passos ali de passagem, né, iniciático, né, como maçonaria, e você tem lá, que é o aprendiz, o mestre e o companheiro. E na escola de aprendiz você tem lá o aprendiz, o servidor e o discípulo de Jesus. Né? Então, assim, você tem relação que lá, como foco, é você melhorar da pedra bruta e lapidar essa pedra para ser um homem melhor, e na a pedra polida, né? E na escola de aprendiz, que o Edgar Mon traz, a reforma íntima, que é fazer um homem melhor também. Né? Ou seja, ele pegava o que era de bom de tudo e trazia também. Isso é a parte boa da evolução da doutrina. Né? Porque muitas pessoas que param e falam, pureza doutrinária, ficar estagnado só em Kardec, sendo que Chico Xavier trouxe muita coisa nova, né? O nosso lar é um exemplo disso. E também essas grandes pessoas como o Edgar Mon também trouxeram coisas novas que agregaram e traz muito benefício para a doutrina espírita, né? O Edgar Mon, ele realizou uma coisa que está no livro Obras Póstumas, que é organizar um curso de espiritismo. Então, quando a gente lê Obras Póstumas e vê o que ele fez na Federação Espírita, ainda era a Federação, ele organizou essa escola que Kardec estava idealizando e recebendo orientação. Então, quem foi o homem, né, que realizou? Foi ele. A gente pode citar outras boas escolas, formas de estudar o Evangelho, mas ele foi o pioneiro. Ele foi lá e executou. Muita gente acusa, então, Edgar Mon de esoterista, justamente por isso, por trazer essas inovações dentro da doutrina espírita, não, dentro do modelo da escola de aprendiz do Evangelho, não é dentro da doutrina espírita. Ele pegou esse lado esotérico de muito conhecimento e trouxe algumas coisas e colocou dentro da escola. Então não é dentro da doutrina espírita. É interessante a gente falar isso, porque fica um monte de gente achando que ele está deturpou a doutrina espírita. Não tem nada a ver. É dentro da escola de aprendiz que tem esses graus. O grau de aprendiz, o grau de servidor, o grau de discípulo. E na maçonaria tem, né? Ele estuda na muito. Na igreja católica tem. Então, e o mastermind também, viu, Rodrigo? Depois eu conto. Por exemplo, as passagens que a gente fala que são exames espirituais, que tem dentro da escola de aprendizes, tem dentro da maçonaria esses exames, tem os livros que são adotados, caderno de temas, né, cadernetas, isso aí tem dentro também. Então são modelos que ele pegou, e não está lá dizendo que é da maçonaria, nem nada a ver. A gente que conhece os dois lados, que sabe que o cara estudou aquilo ali e falou, vou adaptar para colocar aqui. Então foi muito inteligente e por isso que é um sucesso total a escola de reforma íntima, que é a escola de aprendizes do Evangelho, que é fantástica. Eu acho que é uma escola que você é um cara quando você começa e quando você sai, com certeza, claro, você é outro. Tem uma coisa interessante, porque ele também foi professor de quatro matérias nas escolas militares. Então ele teve uma experiência prévia como professor. Então tudo isso colaborou na hora de montar um modelo pedagógico de como transferir esse conhecimento numa escola de aprendizes. E essa questão de grau, com o tempo fui aprendendo que o número 3 é um número mágico, né? Toda vez que você consegue resumir um processo em 3 passos, fica muito simples. Na igreja a gente também tem o padre, o bispo e o cardeal. São os 3 graus dentro da igreja. E a gente vai achar isso em vários outros lugares. Isso é o quê? É uma forma de você falar, olha, você atingiu um nível, você conseguiu, através de certo tempo, chegar no nível tal. Agora vem o próximo passo. E ele deixou um roteiro. Então, não só na escola de aprendizes, mas na bibliografia dele. Os livros que ele deixou que complementam são roteiros de como adiantar o processo. Então ele fala assim, olha, A missão da Escola de Aprendizes é urgente, porque nós estamos no limiar da transição planetária. A escola surgiu para adiantar o adiantamento das pessoas do ponto de vista espiritual. Ele fala isso nos livros dele. Então, olha, por que tem escola? Não é só uma questão de você estudar. O mundo precisa, e rápido, de mais pessoas vibrando o amor, vibrando o evangelho. Ele, que ele fez? Ele conseguiu criar um modelo no qual o quanto você vai ter que demorar para amadurecer pelas experiências da vida sem passar por uma escola. Passando pela escola, você consegue otimizar o teu tempo. E aí ele deixa um roteiro. Por exemplo, no livro aqui, O Livre-Arbítrio, ele faz uma comparação das religiões sobre o livre-arbítrio e fala depois sobre o que é isso para a doutrina espírita. E o livre-arbítrio, você sabendo fazer as suas escolhas, você adianta o teu desenvolvimento espiritual. Esse é o objetivo da escola. E tem outra coisa que é muito importante, viu, Maurício? Ele não quis, através das escolas, formar espíritas. Ele queria formar novos cidadãos com mentalidade aberta usando o livre-arbítrio. Sim. E muitas vezes a gente fala com os amigos sobre o livre-arbítrio. Eu lembro de um amigo em particular que durante a nossa escola ele falava assim para a nossa dirigente: mas só tem um problema nessa coisa do espiritismo, esse tal de livre-arbítrio. Como é difícil escolher. Por que Deus colocou essas coisas para nós? Ou seja, é muito interessante porque, na verdade, o livre-arbítrio ele tem uma característica: ele nos dá a autorresponsabilidade. Por isso que é muito difícil encarar o livre-arbítrio. Ser juiz de nós mesmos, né? Nós somos responsáveis. Você não pode terceirizar a sua responsabilidade. Isso é o livre-arbítrio. É verdade. A gente vê, inclusive, o Edgar Mond dizia: quando você se propor a fazer palestras, você guarde um dinheiro para não pedir dinheiro para as casas espíritas, porque elas têm dificuldade. Então você se vire. E era o que Kardec também falava nas obras póstumas, ele diz isso: quando você sair para fazer palestra, não fique contando que vai ser reembolsado, que vai ser pago pelos outros. Não, se puder ser reembolsado, ótimo, mas se não puder, você tem um dinheirinho para cumprir essa tarefa, porque essa é uma missão. Oi. Queria colocar aqui para vocês uma informação que nós temos. Todo mundo conhece a Mariluza Moreira Vasconcelos, uma das pessoas mais conhecidas do movimento espírita, com livros fantásticos, Confidência do Inconfidente, de Mária Tiradentes. E, assim, são super conhecidos, série de Tomás Antônio Gonzaga, Monteiro Lobato, todo esse pessoal aí, espírito, e uma das maiores historiadoras de Tiradentes que nós conhecemos no Brasil do lado espiritual. A maçonaria respeita demais a Mariluza Moreira Vasconcelos, porque ela traz essas informações fantásticas. Eu já vi dentro de loja maçônica umas três vezes a Mariluza fazer. Atualmente, não sei quantos anos ela está, acho que ela não está saindo muito de São Paulo, né? E o que acontece? A Mariluza conta uma história para a gente de um arcebispo na Idade Média, na época da Inquisição, esse arcebispo que fazia a metodologia para o Papa de como que fazia a tortura, de como que devia agir desse jeito, como que devia agir daquela maneira. Ele faz tudo escrito, né? Só que é um cara muito bom, um cara muito bacana. Ele não gosta muito do que ele faz, ele é obrigado a fazer aquilo. Mas chega um momento que ele fala para o Papa, que gostava muito dele também, que ele não quer mais fazer. Ele falou: não quero mais fazer isso não, eu queria que o senhor me dispensasse. Mas aquilo ali era sinônimo de morte. Se alguém chegasse naquela época para o Papa e falasse: eu não quero mais fazer o que você está mandando. Só que por gostar muito dele, exilou ele. Então ele morreu no exílio, né? Mas era esse cara que fazia a metodologia. Depois a gente encontra aí o militar chamado Tiradentes, que teve aqui no nosso país, né? Que foi o mártir da independência do Brasil, e é com Tiradentes, com a Inconfidência Mineira, que começa tudo o nosso movimento para libertar o país. E a gente conhece Tiradentes, esse cara corajoso, né? Essa pessoa inovadora que chegou para tentar libertar esse país. Não era o mais inteligente no meio daqueles, mas era o corajoso, né? Era aquele que era o símbolo, e é o símbolo até hoje, da independência do Brasil. E depois nós temos Edgar Armand. Pode juntar os dois que dá ele, né? junto ao arcebispo lá atrás, metódico, junto ao homem corajoso, que você vai encontrar Edgar Armand. Ela tem tintim por tintim esse estudo e ela fala que Edgar Armand é Tiradentes. Né? Legal. É, porque junta essas duas pessoas. Juntando essas duas pessoas foi... Porque a nossa reencarnação, seja qual for, ela é o somatório das outras. Então, se você pegar aquela pessoa metódica lá da Idade Média, que fazia tudo com metodologia, como Edgar Armand faz, tudo certinho, tudo calculado, fundou não sei quantos movimentos dentro da doutrina espírita, né? Um monte de movimento ele fundou. Não foi só a Aliança. Antes já tinha sido a USE, a Federação, todo, e outros que existem, terceiro setor, tudo saiu das ideias dele, né? E depois... É, você encontra esse homem corajoso, esse militar, que Edgar Armand também foi. Então ela prova espiritualmente, por A mais B, que tá, todo mundo discute quem é Tiradentes depois, e ela fala, Tiradentes é Edgar Armand. Né? Então é só um adendo, vocês, a gente não precisa brigar por causa disso não, né? Não vamos sair brigando por causa disso, dizendo que a Mariluza está contando mentira ou inventando. Não, não precisa brigar. É a teoria dela, é a tese dela, mas os estudos comprovam o que ela está falando e muita gente aceita isso. Dentro da doutrina espírita aceita que seria assim. Esse cara, Edgar Armand, foi Tiradentes. O livro da Mariluza, Confidências de um Inconfidente, foi utilizado na Convenção Nacional do Mastermind, lá em Ouro Preto, o ano passado, em novembro. E o Jamil, ele é evangélico, tá? E ele levou esse conteúdo para nós para falar sobre o sonho, né, dos inconfidentes, qual era o Brasil que se sonhava, que é o Brasil que a gente sonha para hoje e para o amanhã. Um país com uma liderança mais harmônica, é um país livre, que a gente ainda está culpando tanto o passado, porque os portugueses, porque os escravos, porque a exploração, a gente tem que parar de ficar vivendo desse passado e olhar para o futuro. O país que foi sonhado por esses inconfidentes, que eles, era o projeto de país que foi adiado, e depois veio José Bonifácio de Andrade Silva e conseguiu costurar todos os acordos para que a gente viesse de forma não sangrenta ter uma liberdade. Uhum. Então, tudo isso faz parte de um trabalho da espiritualidade. Uhum. Quando a gente lê Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uhum, o quanto que a espiritualidade colaborou, intuindo todos esses grandes personagens para trazer um país liberto, né? Um dos últimos países a ter a liberdade, e sem o sangue que muitos outros países nossos aqui vizinhos tiveram que ter por essa liberdade. E eu volto a falar, por exemplo, da maçonaria, porque a maçonaria também apoiou Tiradentes lá atrás, né? Então, o papel que ela teve na liberdade dos povos desde a Revolução Francesa, né, para tirar o jugo que a gente tinha da Igreja Católica e também das monarquias, né, ou seja, do clero e da monarquia, ou seja, ela teve um papel muito importante. Então ela já apoiava, vamos dizer assim, Edgar Armand nesse papel. E você falou de Jamil Albuquerque ser evangélico, de novo, a maçonaria foi a primeira que abriu as portas para Mackenzie, que é uma das maiores instituições evangélicas, para começar a fazer as reuniões evangélicas aqui no Brasil. Então, assim, ela liberou as lojas dela para fazer os encontros escondidos dos evangélicos, porque eles eram também perseguidos pelo clero da época, e para se fazer as primeiras reuniões evangélicas. E eu falo isso porque eu vi um vídeo esses dias do presidente, que é evangélico, né, eu não sei qual é, não vou nem falar o nome também por questão de ética, metendo o pau na maçonaria por questão deles colocarem na entrada de cada cidade um monumento da maçonaria. E ele falou que vai, se ele for eleito, ele vai acabar com os monumentos, né? Eu não sou maçom, mas ele não entende nem a própria história deles. Que se não fosse a maçonaria, talvez não, a Mackenzie não existiria, e os inícios, né, evangélicos também não estariam aqui no Brasil. Muitos evangélicos são maçons, mas os evangélicos mais daquela, dos movimentos mais tradicionais. Os neopentecostais que não são... No, e muitas vezes eles falam da maçonaria sem saber o que é, né? Nós sabemos disso. E, por conta de preconceito, ignorância, não sabe do que se trata. Mas vamos votar. Vamos para o comercial. Vamos para o comercial. Comercial. Maurício falou... É, quer ler aí do... Só comentar aqui antes de ir pro comercial, que o Ed Moreno entrou aqui, mandou bom dia, nobres amigos, irmãos, Rui, Jorge Reis, Maurício e Rodrigo, mais uma manhã de aprendizado a todos. Quem foi Jorge na encarnação passada, você sabe, Rodrigo? Então, ó, não conto, pega o livro lá, Nas Sombras do Alvorecer, Casa da Marcela, e vai descobrir, Ed. Brincadeira, são os livros do Jorge também. Ah... Cláudia Zanin Garcia também mandou bom dia. Ontem estive na Feira do Livro Espírita em São José dos Campos. Ótimas ofertas, excelentes obras. Compramos 20 livros do Evangelho, quer dizer, desculpa, do Livro dos Espíritos, para a nossa campanha anual Esqueça Kardec e um a Gênesis. Legal, Cláudia. Obrigado pela participação. E aí, Maria Irene, minha prima lá de Santos, também mandou bom dia, queridos amigos. Não vejo a hora de que domingo, né, chegue para ouvi-los. Amo vocês, um bom programa. Obrigado pela participação de vocês. Quem entrou aqui também foi o Silvio. O Silvio que trabalha conosco aqui, mandando bom dia, irmãos vivencianos. Muita luz e muita paz com Jesus nos nossos corações, que assim seja. Hoje não foi possível estar presente aí, mas estamos aqui em São Paulo, ouvindo com os ouvidos e o coração. Não tem problema, Silvio. Um abraço para vocês e para todo mundo que está participando aqui, compartilhando no programa. Maurício também entrou, o Marcelo aqui no Vivência, no WhatsApp também participando. Manda um abraço para todos vocês, continuem conosco. Vamos entrar no nosso intervalo comercial e há pouco o Maurício tinha falado sobre uma música Renovação, que o Grupo Castelã gravou no CD Semente da Verdade. A música Renovação é a autoria do Maurício e da Ana Cláudia, né? Ana Lúcia. Maurício e Ana Lúcia, e nós gravamos no Grupo Castelã, que ele falou que deixou o filho do Edgar Armão emocionado com essa música, e claro que a inspiração do Maurício e da Ana foram exatamente nas escolas, né? No aprendizado que eles estavam naquela época. A música é muito bonita, a gente vai lembrar aqui que está na voz da Eliana que é a principal aqui na gravação, né? A nossa querida Eliana, que já partiu para a pátria espiritual. Renovação. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Amparo do alto, venho pra me fortalecer. que pra agradecer o bem que você me fez. Antes não conseguia enxergar, e por isso meu olhar era preocupação e dor. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. São 9:08. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje aí entrevistando o nosso amigo Maurício Tomé, que está falando sobre um bate-papo sobre Bigaramon. Mas agora nós estamos aqui recebendo a visita, né, Jorge, da Joana e do nosso amigo Carlos Larraga, que ele tem... A Joana então vai falar a respeito do almoço lá da obra social Céu Lemos. É isso aí, Rui. Bom dia a todos. Hoje eu estou aqui para a gente divulgar o nosso próximo almoço, que é agora dia 26, no próximo domingo, nosso almoço tradicional do mês, né, na obra social Célio Lemos, e com esse cardápio de almoço gaúcho para o próximo domingo. Então, todos estão convidados. É por pessoa R$ 28,00, como à vontade, bebidas e sobremesas à parte. E saladas variadas, arroz carreteiro... As saladas lá, produzidas lá na nossa horta, né? Que nós temos uma horta lá na Obra Social Célio Lemos, e aí é onde a gente produz vários hortaliças que vai ser servido no almoço. E qual vai ser? É comida gaúcha, mas o que seria? Só churrasco? A gente tem churrasco, a gente tem o arroz carreteiro, a farofa, as saladas, né? Então, tá bem variado o cardápio. E tem opções vegetarianas também, né? Porque tem aquelas pessoas que não comem carne, né? E a gente pensa nelas também, com certeza. E os vegetais são acolhidos na horta? São acolhidos lá, tudo fresquinho. E a gente também, no dia do almoço, a gente disponibiliza também as nossas verduras para venda. Quem quiser adquirir, levar para casa. O Vila Raga esteve falando em off, né? A respeito das inovações lá da horta. Ele virá aqui para falar sobre... essas novidades que são muito bacanas, viu, Jorge? Hoje é coberto, a verdura é coberta, que mais? Na verdade, a obra hoje a gente tem a questão da sustentabilidade na obra social Célio Lemos. Sustentabilidade. Isso, então em várias áreas, né, em várias frentes. E a horta é uma delas, né? Então, além das nossas verduras, da nossa produção, ela ser totalmente sem nenhum tipo de agrotóxico, nenhum tipo de adubo químico, os adubos que a gente usa lá para produzir, é tudo produzido por nós mesmo. Hoje a gente já tem dois ranchos também que nós fizemos com a cobertura de teto verde, né? Onde a gente consegue controlar a temperatura dentro do ambiente. Então, convido as pessoas para ir conhecer o nosso trabalho lá. A gente tem bastante coisa para mostrar. Então, essa horta é uma horta escola. É uma horta escola, a ideia é essa mesmo, né? A gente mostrar tudo que é possível fazer, né? Às vezes a gente fala de sustentabilidade e acha que é tudo muito difícil, e não é. Basta começar que a gente consegue fazer sim, é bem, bem tranquilo. Jorge, tranquilo. Mais alguma pergunta? Não. E o Vila Raga, ele virá aqui, né? Ele virá no nosso programa para falar sobre essas inovações que estão acontecendo na obra social Céu Lemos, na parte da horta, mas a obra Social Zé Lemos, ela é inovadora com relação à educação infantil, né? Infantil. Tem um trabalho muito bonito que deveria ser exemplo para a cidade e coisas boas que estão sendo realizadas aqui no nosso município. Isso aqui fica também um convite para quem quiser vir de fora conhecer a horta. Sim. Quando é que ele pode ir lá? A gente recebe das 8 ao meio-dia, das 13h30 às 17 horas para visitas na horta. É importante, se for um grupo, mais pessoas, agendar com antecedência lá com a gente, né? Aí pode entrar em contato conosco lá na Obra Social. E se a pessoa quiser também fazer compra das hortaliças? Hortaliças todas durante a semana, né? Nos dias de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, das 13h30 às 17 horas. É só ir lá. Então tá. Mais algum recado? Hoje é só isso. Muito obrigado, um abraço e bom domingo a todos. Um bom dia para você e para o Vila Raga, que estará aqui conosco no mês de outubro, falando sobre essas inovações. Muito obrigado, bom dia. Viu? Bom dia. Lembrando que hoje nós temos na Casa de Repouso Nosso Lar, nós temos um almoço beneficente lá. E hoje é espaguete, todo terceiro domingo do mês tem também almoço lá, né? Hoje é espaguete, sabores diversos, frango assado e salada verde. Das 12 às 14h30. E depois tem sorteio de brinde também, a partir das 13h30 às 16 horas. Quem leva um quilo de alimento não perecível também ganha uma cartela para participar dos sorteios. O convite é R$ 24,00. Então, espaguete, sabores diversos, frango assado. Hoje, lá na Casa de Repouso Nosso Lar, que fica na Rua Martins Pereira, 183, Jardim Paulista. E também haverá hoje um almoço, que é a feijoada, do Centro Espírita Ponto de Luz, para a renda será em benefício das suas obras. É na Rua Vilaça 143, mas é limitado também os convites. Mas se alguém tiver interessado, vá lá e vamos ver se a gente... Porque não dá para aumentar muito a feijoada, né, Jorge? Mas está aí o Ponto de Luz fazendo a feijoada hoje na Rua Vilaça 143, a partir da meio-dia. Vamos agora para o nosso momento de contos, histórias e mensagens. Momento de Gavale. Contos, histórias e mensagens. Oferecimento Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. São 9 horas e 14 minutos. Nós vamos agora para o nosso momento Giga Vale. E eu já tinha colocado aqui o momento Giga Vale e eu acho que eu perdi, viu? Acho que nós ficamos conversando um monte de coisa aqui e eu perdi. Eu perdi o momento de Gavale. Faz o seguinte. Enquanto você está procurando aí o momento de Gavale, eu vou comentar aqui a pergunta para sorteio, né? Que é a pergunta para o sorteio para participar dos dois livros espíritas é: a doutrina espírita está em constante evolução? Então deixa aí a sua opinião sobre isso, né? Mande aí mensagem aqui no Facebook Live, no YouTube Live, respondendo essa pergunta: se a doutrina espírita está em constante evolução na sua percepção. Então aí no final do programa a gente vai sortear dois livros espíritas para vocês. Tá? Só comentar aqui que a Adriana Herculane entrou aqui e falou: sou aluna da Escola de Aprendiz do Evangelho e posso dizer com certeza que foi um divisor de águas em minha vida. A metodologia, os conhecimentos que estou adquirindo me ajudam muito no processo de autoconhecimento e no despertar de virtudes que me tornam um ser melhor. Além do estudo da doutrina, que também nos incentiva à reforma íntima, o começo de tudo. Sou muito grata por ter conhecido a escola. Legal, Adriana. Obrigado pela participação, pelo recado aqui, pela mensagem. Continue conosco. Vamos lá? O tema é: Deus cria as flores, o homem idealiza o jardim. Deus cria as flores, o homem idealiza o jardim. O espetáculo da primavera explodindo em flores e cores é deslumbrante. Quase inacreditável, não ocorresse todos os anos, que após os meses de inverno com temperaturas extremamente baixas, haja tal profusão de botões e flores se abrindo aos beijos do sol. Árvores, até há pouco desnudas, se vestem de verdes variados e se engalanam com folhas. Mas o espetáculo que o homem monta com árvores, plantas, folhagens e flores é sempre indescritível. Em determinados locais, o encantamento extrapola tudo que se possa pensar em colorido. Assim é, por exemplo, no jardim de Kawashi-Fuji, localizado a cerca de 6 horas da capital japonesa, Tóquio. Nesse jardim, nada menos do que 150 pés de glicíneas chinesas atraem as vistas dos turistas, especialmente no túnel que permite o caminhar sob um encantador céu, repleto de cor e perfume. Também em Mainau, a famosa ilha no Lago de Constança, na Alemanha, a diversidade de flores, árvores e plantas excede o comum. Carvalhos e cedros frondosos dão ao local uma silhueta elegante, além de uma legião de plantas de vasos e uma valiosa coleção de árvores cítricas. De junho a agosto, cerca de 9 mil roseiras de 400 tipos diferentes oferecem suas rosas. Além das cores, dos perfumes, da textura das pétalas de cada flor, encantam os visitantes as formas compostas pelos jardineiros. Em Bruxelas, na Bélgica, a cada 2 anos, a cidade se transforma num palco de grande espetáculo. Um enorme tapete de begônias é montado, formando uma composição belíssima, cuja vista é gratuita para todos os passantes. A Bélgica é a maior produtora de begônias do mundo. Todas as flores do tapete são verdadeiras e cultivadas no próprio país. Embora sem solo, elas são colocadas lado a lado, de forma tão apertada que criam seu próprio microclima, permanecendo frescas e coloridas por dias. Enfim, em todas as cidades, praças e parques do mundo, é possível encontrar a policromia das flores ajustada pela mão humana. O homem é genial na elaboração de figuras geométricas em canteiros, misturando cores, idealizando belezas. Em qualquer jardim, por menor que seja, até mesmo na pequena sacada de um apartamento, se poderá ver o que faz a mão humana com a produção divina. É mesmo assim. Deus cria as flores e o homem compõe os jardins. Une-se a genialidade infinita de Deus à criatividade humana, e o resultado é o que extasia os nossos olhos e o espírito. Nesses momentos, a alma se sente mais próxima de seu Criador, Pai e Senhor. E o homem se sente feliz compondo esses poemas de cor e perfume, utilizando-se da essência divina que em sua intimidade dormita. Nessa cumplicidade de arte, mais uma vez atesta-se da grandeza do Criador. Ele poderia ter feito tudo sozinho. No entanto, desejou que o homem se tornasse colaborador constante. Por isso é que o homem todos os dias se supera, engendrando mais e mais versos em cores e poesias de perfumes. Deus cria as flores. O homem idealiza os jardins. Esse é o momento, Giga. São 9h20. Esse é o momento, Giga Vale. E nós vamos pedir para o nosso Maurício Tomé os comentários sobre essa mensagem que foi passada. Eu fiquei ouvindo, lembrando do orador que mais me impactou nesse período de conhecimento do Espiritismo, que foi o Allan Krambeck. Ele é um grande orador, grande pensador, professor. E ele falava pra gente nas aulas iniciais, normalmente ele abria, né, quando todo mundo queria o Allan abrindo uma turma, né? E não era por menos, ele falava, né, nós somos co-criadores, né? Deus nos deu a oportunidade de sermos co-criadores. Ele criou tudo isso, mas nós podemos dar um arranjo na criação. Então nós colaboramos efetivamente. E se a gente tem essa capacidade, nós temos que usar. Fazer dessa... Se nós não temos a capacidade de construir uma flor do zero, nós podemos fazer esse arranjo e coisas muito belas como foram citadas. E essas flores são as flores, né, dos nossos comportamentos mesmo, né? Então, quando a gente fala de escola de aprendizes, Edgar Armoni foi um desses também, que soube pegar toda essa criação e fazer um ornamento mais bonito, mais organizado, e que isso sirva para nós de lição prática, porque não basta apenas saber que dá para fazer um belo jardim, e sim nós temos que efetivamente colocar a mão nessa terra, trabalhar para fazer, né, desse jardim uma beleza. É, se nós temos essa capacidade, a gente pode se adiantar. Edgar Amon nos fala isso. Nós podemos adiantar o nosso progresso. Se a gente virar aí grandes jardineiros do amor, da compreensão, a gente vai chegar mais longe, mais rapidamente. Essa é a mensagem de uma escola de aprendizes dentro dessa história do Criador criando essas flores lindas e nós, como jardineiros, cultivando esses canteiros. Cultivar o nosso jardim, né? Não esperar que as... Não, não adianta plantar flores e deixar flores, que o mato, né, tome conta do jardim. Nós temos que limpar, temos que trabalhar. Exatamente. Né? Vamos encerrar então o momento de Gavale? Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Gigavale Atacado. No Gigavale Atacado você encontra tudo que sua empresa precisa em elétrica, ferragens, hidráulica, pintura, telhas, ferro, forro e madeira. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Pronta entrega sem cobrança de frete. Gigavale Atacado, Avenida Pedro Frigi, número 451, Vista Verde, São José dos Campos, São Paulo. Televendas 12-21-34-45-35. 12-21-34-45-35. Gigavale Atacado. São 9:25. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje aqui com o nosso querido amigo Maurício Tomé, falando sobre um bate-papo, né? Sobre Edgar Armon, que foi o grande mestre para as orientações da doutrina espírita. Falando sobre isso, o Forcato entrou aqui, mandou uma mensagem. O Forcato sempre escuta com a gente, já participou aqui também do programa várias vezes. Falou: bom dia aos vivencianos. Estou gostando do programa de hoje. O Maurício está contando coisas do Edgar Armon que nem eu sabia. Abraço a todos e ao Maurício. Mas o Maurício, o Edgar Armon, ele tinha por hábito, a hora que as pessoas terminavam a escola, dizer: olha, vocês vão fazer isso. E foi o que aconteceu com a turminha que ele tinha, que era justamente o Jacques Conchon, desencarnado há pouco tempo, o Valentim Lorenzetti e o Flávio Focaccia. Eles foram lá não querendo trabalhar, tudo bem. Então vocês, está aqui a sua função, está aqui a sua meta, o seu trabalho, que foi justamente criar o CVV. E o pessoal pegava firme, né? Eles eram muito disciplinados, inclusive esse pessoal da Aliança, né? Que pegou e até hoje nós temos aí o CVV, que hoje tem um telefone para o Brasil todo, que é 188, que é a prevenção do suicídio. Oi, eu penso assim, Maurício, até, essas informações, às vezes o pessoal mais antigo, eu digo assim, até eu me incluo nisso, é muito taxativo em certas coisas. E essas colocações, às vezes pensa até que ele era mandão, né? Pensa até que ele continuava sendo coronel dentro da doutrina espírita. Mas na realidade é o seguinte, qualquer um de nós aqui que está liderando algo, se for abordado por alguém que queira trabalhar, a gente vai dar ideia, a gente vai falar, faça isso. E se essa ideia der certo, com certeza alguém vai falar: olha, quem pediu para fazer foi o Jorge, quem pediu para fazer foi o Maurício ou foi o Rui. Então, Tipo assim, os caras chegaram lá e falaram, nós queremos trabalhar, nós queremos fazer alguma coisa. Provavelmente ele deve ter falado, por que que vocês não entram nesse ramo? Por que que vocês não começam a desenvolver essa parte? Vocês têm perfil para isso. Então, é exatamente isso que o Maurício trabalha hoje, né? É oferecer esse treinamento para essas pessoas através do Mastermind, para as pessoas saírem habilitadas para fazer alguma coisa. É claro, é uma coisa profissional, é algo profissional. A pessoa tem que pagar para isso, para aprender essa coisa. Mas, em qualquer segmento da sociedade, eu penso desse jeito. Penso que, se chega a gente preparado perto da gente, se oferecendo para alguma coisa, você vai dar um palpite para ela e falar, faça isso ou faça aquilo. Acho que era isso que acontecia com o Edgar Armand, de ter essa visualização e falar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas como a gente é meio radical em certos pontos, fala, não, ele mandou fazer isso, ele mandou fazer aquilo. Chico Xavier, ou o Langerton, quando resolveu a sair da vida dele de boemia, essas coisas tudo, que o Langerton é super conhecido, né? Mas um homem simples, um homem do campo. Quando o Langerton se ofereceu para o Chico Xavier, falou, eu quero que você me bote para trabalhar, preciso fazer alguma coisa, estou com a mediunidade descontrolada, tudo isso aí. Chico Xavier, tá bom, você está querendo trabalho? Quero. Então você vem aqui de todo sábado, todo domingo, eu quero que você chegue às 7 horas da manhã. Não é nem 7:05, nem 5 para 7. É 7 horas. Quero você aqui. Chega aqui com a vassoura na mão, que você vai varrer esse tempo todo aqui. E ele passou não sei quantos anos varrendo aquilo ali. Era o treinamento dele. E hoje nós conhecemos o Langerton como ícone, né? A pessoa que criou os fitoterápicos dentro da doutrina espírita, né? E começou lá com a vassoura na mão. Ele fala, foi Chico Xavier que mandou. Né? Foi Chico Xavier que mandou, quer dizer, chegou e falou, esse cara precisa disso, né? Jorge, nós temos no nosso país um desafio cultural. Existe no Brasil uma dificuldade em lidar com o comando. E comando é um atributo da liderança. Não significa que é mandão, mas todo líder indica um caminho, todo líder fala, isso deve ser feito. Então, tem pessoas que confundem, acham que isso é ser mandão ou que isso é personalismo. Eu escuto essa palavra demais nas casas espíritas, é personalismo, nada. Egocentrismo. Para com essa conversa de isso, agora vem meu momento aqui do Alamar. Gente, essas conversas me cansam já, beleza. Eu não tenho nem, hoje eu sou preguiçoso para discutir. Antigamente eu queria falar, agora não, dá preguiça. Olha, gente, sempre tem que ter alguém que comanda. A Vânia é um doce lá no ponto de luz, né? Todo mundo conhece a Vânia, sabe, ela é um doce, mas ela comanda. É. Ela tem que falar, eu quero isso, precisamos daquilo, vamos fazer a festa, vamos fazer o almoço para arrecadar dinheiro. Alguém tem que dar a direção. E Napoleão Hill, como contribuição, fala que o poder é esforço organizado. Poder é esforço organizado. Todo mundo, dirigentes de casa espírita, o Edgar Armand como comandante... Ele muitas vezes é chamado como comandante de Garamon. Ele sabia o quanto esse homem não era capaz, e vendo nas pessoas em volta dele atributos de realização, é claro que ele direcionava, ele dava para eles o quê? Um esforço organizado. Se ele já não tinha energia do corpo tão forte, ele usava a energia dos companheiros em volta dele para o pessoal ir à luta. Então, eu imagino que quando ele ajudou a inspirar o CVV, nada mais foi dele já enxergar naqueles três todos os atributos para fazerem do CVV o que é hoje. Não, e não foi só o CVV. A Aliança, ela introduziu aqui em São José dos Campos o curso de aprendiz do Evangelho, mas inicialmente eles ganharam o terreno que onde é a Francisca Júlia e foram criar um hospital para atender aquelas pessoas com tendências suicidas. E o que acontece? Mas só que a gente percebe, ele percebeu que as pessoas com tendência suicida também tinham problema espiritual. Então foi criado aqui em São José dos Campos, primeiro um curso de médiuns para desenvolvimento mediúnico, para depois entrar a escola de aprendiz. Mas eu posso dizer para você que justamente o esforço e a disciplina que tinha aqueles três, o Jacques, o Valentim e o Flávio, foi demais, viu, para introduzir aqui em São José dos Campos esse sistema da Aliança Espírita Evangélica. E quando eu li as obras do André Luiz, a gente não vê também nos governadores lá essa questão de ordem, disciplina, direção? Né? Claro. Ministros. Claro, a gente tem que olhar para essa característica como uma qualidade. E não seria assim, ó, a gente não ter dificuldade vamos dizer assim, a maioria, vamos dizer assim, do povo brasileiro ficar milindrado, porque essa é a palavra que eu vejo muito aqui em relação outros povos, né? Esse milindro não seria falta de humildade? Sim, certamente. Certamente, não, seguramente sim. Então, o brasileiro, parece que a gente tem uma dificuldade em lidar com liderança. A gente trabalha isso no Mastermind. Eu vou te falar, Jorge, um nicho de mercado que eu atendo, e tem um que eu não sabia que está matriculado na turma, o Robson, pastor de igreja da Quadrangular, Evangelho Quadrangular, já é o terceiro pastor da igreja do Evangelho Quadrangular. Por que que eles nos procuram? Precisam desenvolver liderança. Sim. Uma coisa é você saber da religião, e eles sabem muito bem subir no púlpito e falar do Evangelho. Mas eles evangelizam como? Por células. Cada célula tem um líder de célula e o pessoal da equipe. Todo mundo tem que se reunir semanalmente ou quinzenalmente para fazer o quê? E nas casas espíritas também não tem as reuniões de diretoria? Não tem a reunião bimensal para estabelecer o que aconteceu financeiramente e tal? Gente, faz parte da vida lidar com isso. É importante a liderança dar realmente a direção para os trabalhos. Edgar Amon foi exemplar nisso. Às vezes eu escuto esse negócio dele ser mandão. Eu não o conheci, mas assim, por tudo que eu estudo, eu vejo que não é nada disso. Isso aí já escutei falar que ele era muito conservador, por conta de alguns assuntos que às vezes eu levanto. E eu entendo o seguinte, Kardec, por exemplo, eu leio lá Kardec, ele era um progressista no sentido de trazer novas ideias, mas sempre colocando o quanto que a tradição do nosso... Da humanidade, no sentido de família, das instituições, como é importante a gente ter uma unidade, uma força de comando. Não existe harmonia no caos, gente. E liderança tem um papel preponderante em trazer uma ordem nas organizações. Então, eu tenho certeza que é melindre essa questão que você levantou, Rodrigo. As pessoas têm dificuldade em lidar com pessoas... Em trabalhos voluntários, porque na verdade Sim. Você não está recebendo para estar ali. E... Aí ele fica mais melindrado ainda, porque ele fala, não recebo nada para ter que ouvir a pessoa querendo definir as coisas, mandar, né? Vamos dizer assim, não, o comando, né? Vamos dizer assim, querendo comandar e eu sendo liderado. Então acho que aquilo que eu. Até que. Uma coisa que eu acho que o Enoir, né? Que é o instrutor do Mastermind que está sendo na turma que eu estou. Que eu acho que ele foi muito feliz. Para você liderar, você tem que primeiro aprender a ser liderado, né? A obedecer. Ou seja, a obedecer. E eu vejo isso em relação ao que eu trabalhei com a empresa portuguesa, né? Lá eles são muito taxativos e eles não se melindram. Não. Eles vão lá, um briga com o outro, fala, cara, ele tem que fazer isso, o cara vai lá, faz, depois continua falando como se nada tivesse acontecido. Se fosse aqui no Brasil... O cara ia falar daquele jeito com o outro, ele não ia virar a cara um pro outro, não ia se falar mais no trabalho e tudo mais. O que é isso? É melindre. Melindre. Né? Mas, o Maurício, a gente observa que eu dei aula há muito tempo de organização também, então a gente via que as pessoas adoram ser liderados. Eles não têm iniciativa, então adoram ser liderado para depois criticar aquelas pessoas que lideram, fazer aquela fofoca toda, e cria-se sempre um ambiente meio confuso, onde as pessoas não aceitam ser comandados, ser mandados, né? E existe um porquê das pessoas gostarem de ser comandadas, o Rui. E isso tem a ver com tudo isso que a gente está falando do Edgar Amon. Edgar Amon, nesse livro aqui, gente, olha, quem não conhece, o Rodrigo, mostra aí na câmera, Livre-arbítrio, esse livro é interessantíssimo. Por quê? Se a gente puder falar sobre o que se trata o livro Livre-arbítrio, é sobre autorresponsabilidade. Sim. As pessoas precisam assumir responsabilidades. E aí, como liderado, entre aspas, a pessoa está fugindo desse papel. E o líder sempre vai ser responsabilizado para o bem e para o mal. É muito fácil criticar o líder quando as coisas dão errado, porque ele assumiu o risco. Agora, equipes de alta performance, pessoas que são compromissadas, que também assumem as suas responsabilidades, claro que vão criar equipes elevadas. Esse é o papel, na minha opinião, de toda a casa espírita. Nós não podemos ter uma liderança deixada na mão pelas pessoas em volta não assumirem os seus papéis. Nesse caso que a gente falou do Edgar Amon, ficou claro que os liderados do Edgar Amon assumiram muito bem os seus papéis. Estão assumindo, até hoje, né? Estão assumindo. É, porque a gente diz que tem três tipos de dirigente. Aquele dirigente que é autoritário, ou aquele que é laissez-faire, que deixa correr do jeito que tem, e tem aquele democrático, que é o atual, é o mais correto e mais firme. Só que as pessoas acham que o democrático é aquele que deixa as pessoas decidirem. Não, deixa as pessoas meio à vontade. Ele tem que deixar à vontade para ter uma série de ideias boas para poder... Em algum momento, a liderança precisa tomar uma decisão. Sim. E ele tem que se... Apesar de ter ouvido várias opiniões diferentes, ele vai ter que escolher uma. Na verdade, o livre-arbítrio é interessante. Quando a gente escolhe uma coisa, você está dizendo muito mais nãos do que sims. Sim. Na nossa evolução espiritual é igual. Quando você fala um sim para uma decisão, você falou 20 nãos. Então, é difícil realmente exercitar o livre-arbítrio. Claro que é. E o interessante dessa história do Edgar Amon falando no livro O Livre-Arbítrio é o quê? Ele dá para nós um roteiro no livro para você otimizar o uso do seu livre-arbítrio no sentido de aumentar a velocidade da sua evolução, que é o mesmo objetivo da escola de aprendizes. Então, ele aqui coloca, ele vai colocando a parte conceitual, o que, que é isso, como é que era nas religiões, e para que serve você saber aprimorar o seu livre-arbítrio? Para onde que você vai com isso? Claro, melhorou a sua capacidade de escolher, você vai evoluir mais rápido. E eu acho que é um dos grandes legados do Edgar Amon, que deve ser talvez mais enfatizado nas escolas de aprendizes, que isso tudo tem um objetivo. Assumir as rédeas da sua vida. Você é o dono do seu destino, você tem que melhorar a sua capacidade de escolher, aumentar a velocidade, por quê? Porque o planeta está precisando. Ele fala, nosso planeta está no momento culminante. Aqui no O Espiritismo e a Próxima Renovação é sobre isso. Nós estamos no momento culminante. O que nós temos que fazer? Nós temos que correr. Não dá para ficar devagarinho, não. Tem que trabalhar em muito. Mas, Maurício, isso não é o Edgar Amon. Isso é Jesus que pede para a gente. Ele quer que a gente aprenda, mas coloque a mão na massa e que vá para o trabalho. É isso que Jesus veio nos ensinar. E a gente vê que essa é a grande dificuldade do ser humano, dele entender, porque as pessoas, por falta de conhecimento, seguem qualquer líder. Vocês viram? A pessoa vem falando... Tem um velhinho que eu vi na internet, e eu pensava, poxa vida, o que está acontecendo? Sua cidade está inundada... O senhor está aí com problema? Eu falei, estou com problema com a minha esposa que está no hospital. Mas isso é problema dos políticos. Ele falou, não é dos políticos, é nosso. Ou seja, assumir a responsabilidade, não ficar delegando responsabilidade para o governo só apenas, né? Você vê como... É fácil, né? É a questão que vocês estavam falando agora. A liderança, não é que as pessoas gostam de ser liderados, elas não gostam. A maioria não gosta, é o menino que a gente está falando. Só que as pessoas não gostam de assumir responsabilidades do pensar próprio. Eles preferem que as pessoas pensem por elas. Ou seja, quando tem um líder ali na frente, ele assume a responsabilidade. E quando ele fala, vamos seguir esse caminho, quais são os riscos que existem para seguir esse caminho? São grandes ou são médios? Não sei, ele calculou o risco e falou, vamos seguir por esse caminho. As pessoas não gostam de pensar, calcular os riscos e tomar a decisão, né? Elas falam, deixa que a pessoa tome a decisão. Aí o que o Rui falou. Aí é mais fácil porque aí se não der certo, ele que falou para seguir por aquele caminho, não fui eu. Ou seja, e também não gostam de ser comandadas. Ou seja, elas não querem, eles querem terceirizar a responsabilidade em vez de tomar as rédeas da sua vida e assumir essa responsabilidade. E é por isso que aquela questão da distribuição de renda no mundo não é resolvida de forma material. Exato. Por quê? E não vai já mudar, né? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, tem esse texto, Kardec escreveu, que se nós dividirmos a riqueza igualmente, em pouco tempo estaria de novo, distribuída de forma desigual. Por quê? Porque as pessoas têm capacidades diferentes, vontade de fazer diferente, uns vão entesourar mais, outros menos, pela capacidade de tomar decisões e assumir riscos. Então as pessoas, algumas, e essas algumas são muitas, realmente têm dificuldade em assumir responsabilidade. O espírita consciente, quando ele faz uma escola de aprendizes, ele deixa de ter essa desculpa. Se existia antes ainda para ele a consciência de que, porque olha que coisa, não. Quando a gente passa por um processo de reforma íntima, fica muito claro. Nós somos responsáveis pelos nossos, né, o nosso destino, nossas escolhas. Eu vou sofrer as consequências boas ou ruins dessas escolhas de assumir as minhas responsabilidades. Então, isso é o que vai fazer a nossa evolução ser mais rápida, ser mais lenta. E o que Edgar Amon propõe é, já que nós temos aqui um roteiro, e claro que o roteiro maior é Jesus. É que ele faz o quê? Ele escreve no livro de uma forma que vai desencadeando até por perguntas. Cada capítulo é uma pergunta. E agora, o que eu faço com isso? Mas o livre-arbítrio vai me levar para onde? E isso aqui? Qual é a consequência? E aí a gente vai chegando num ponto que não tem escapatória. Nós somos responsáveis. Então, o Espiritismo ele é libertador, porque você não fica dependendo de um chefe espiritual. Você tem um roteiro, você tem o caminho que é Jesus. Você pode evoluir em conjunto. Juntos nós podemos fazer mais, mas o nosso avaliação é individual. Sim. É cada um, depois lá no final vai falar, o que eu fiz? Então, tem essas questões todas. Mas na escola de aprendiz do Evangelho, quando chega no final, quando a pessoa passa para discípulo, uma vez me perguntaram, mas não é muita pretensão sua ser discípulo de Jesus? E eu respondi, falaram, os discípulos de Jesus, quem eram eles? Eram pessoas humildes, pessoas simples, pessoas que não tinha estudo, não tinha nada, mas ele tinha uma coisa muito importante, eles sabiam obedecer. Eles sabiam levar, porque se hoje nós estamos conversando sobre religião, nós devemos esses apóstolos que vieram trazer essas boas novas, porque Jesus não escreveu nada. Seguir os passos, né, do mestre? E lá então ele diz que o discípulo é aquele que não pergunta o que tem que fazer, ele pega e faz, procura coisa para fazer. É isso que você também fala no seu curso de coaching? Sim, mas corrigindo o seu Rui, com todo carinho, nós não fazemos coaching. Porque o coaching é um processo que veio dos anos 2000 para cá. O Napoleon Hill ele começou em 1928 e o modelo continua sendo o mesmo. Em 1973 surgiu a programação neurolinguística com Richard Bandler e o John Grinder. E o método que o pessoal tem usado recentemente do coaching é uma somatória de vários métodos unidos numa forma de conduzir pessoas. Eu recomendo muito o coaching quando é um trabalho individual. Então, por exemplo, você quer melhorar uma coisa específica na sua personalidade, você vai trabalhar com alguém que vai estar ali com você, acompanhando aquela questão. Nós, no nosso trabalho, a gente trabalha 17 competências em grupo, mas não com método de coaching. É um método que chama ciclo de Colbert, foi desenvolvido em Harvard, porque ele era um professor em Harvard. É um método de ensino para adultos. E ele é 100% voltado para comportamento. Eu brinco com alguns amigos mais próximos que me conhecem do Espiritismo e lá no Mastermind, que na verdade é a reforma íntima do ponto de vista profissional e pessoal, envolvendo o trabalho, né? Porque você, quando melhora como pessoa, você melhora como profissional e vice-versa. Então ali a gente vê pessoas que vão aplicar mais para o lado pessoal e pessoas que vão aplicar mais para o lado profissional, mas um sempre impactando o outro, porque nós não somos uma máquina que tem um botão, agora eu sou profissional, agora eu sou pessoal. Não existe isso. Não existe. Eu escuto muitas pessoas falarem isso, eu falo, mãe, eu não tenho esse botão. Como é que você sabe dividir, cara? Não divide. Quem aqui não vai trabalhar com algum problema em casa, isso não vai afetar o dia de trabalho? Eu não conheço pessoa que seja super-homem nem mulher maravilha. E a gente tem que assumir essa condição nossa, humana, aceitar que é assim. E aí sim, falar, bem, eu vou me esforçar hoje aqui, vou ter que fazer duas vezes mais para conseguir o mesmo, vou ter que tirar entusiasmo, né, nessas horas que a gente tem que ter entusiasmo, na hora que está na baixa. Não precisa fazer treinamento na hora que está tudo bem, na hora que mais precisa. E é isso que eu falo lá para as pessoas, olha, toda vez que a gente passa um desafio, é nesse momento que tem a oportunidade de mostrar que aquilo tudo está valendo a pena. Aí você vai tirar essa força de lá. Sim. Mas assim, voltando, né, a gente tava falando, só para esclarecer a questão do trabalho, eu queria colocar aqui do livro Espiritismo e a Próxima Renovação, os temas que Edgar Amon colocou. Esse aqui é um dos últimos livros dele. São três opúsculos que a Editora Aliança juntou num livro só. Um deles fala de demonologia. Então explica todo... quem são os demônios, Lúcifer, olha que interessante, necromancia, enfeitiçamentos, magia negra. Por quê? A gente precisa saber isso aqui. E muitos desses irmãos aqui vão ser, em breve, colaboradores também na doutrina. E ele coloca a evolução dessas pessoas que mexem com energias pesadas como essa, mas como sementes de um trabalhador futuro no bem. Muito bacana. Aí coloca também questões de separações conjugais. Interessantíssimo, porque as pessoas ficam em dúvida. E sou casado, como é que eu faço? Sou espírita, se eu separar, eu não sou tolerante? Ou eu sou tolerante, eu posso separar? E está aqui o desenvolvimento do tema. Tem um outro muito bom, que é como ensinar religião às crianças, que foi aplicado nas escolas. Eu acho que foi a parte que eu mais vi de aplicação. O outro tema, que é o espiritismo e o comunismo, que é muito polêmico, e ele faz um estudo comparado, ele pega todas as obras da doutrina que falam sobre o tema e coloca uma conclusão. Tudo isso por quê? Porque nesses momentos de transição ele considerava que esses assuntos que eu citei aqui seriam os mais importantes, tanto a questão dos espíritos de sistema, que ele fala, depois a questão do jovem na evangelização, que são os comandantes do porvir aí desse momento da transição, como é que esse pessoal está sendo preparado para comandar o movimento. E essa questão, a gente hoje está vendo que o casamento ficou líquido mesmo, né? Antigamente a pessoa ficava muito tempo casada, às vezes tinha muita dificuldade, mas não separava tanto quanto hoje. Hoje a gente tem uma facilidade de casar e separar. Como que é isso frente à doutrina espírita, na opinião de Edgar Amon? Todos os assuntos polêmicos, todos. Mas é bom, a gente tem que enfrentar essas polêmicas e parar de se esconder atrás do não falamos sobre isso, porque isso vai causar melindre. Ou zona de conforto. Vai causar melindre, porque não pode, porque isso, porque aquilo, não. São assuntos importantes que a gente tem que encarar, olhar, e muitas vezes o ponto que me preocupa do espiritismo religioso, que Edgar Amon defende, no começo eu afirmo, quem me conheceu no Jefa sabe disso, que eu no começo eu questionava a questão da prevalência do espiritismo religioso. Hoje eu acho que eu compreendi melhor essa questão. No entanto, cabe ressaltar, as pessoas precisam estudar para saber por que acreditam da forma religiosa. Não é que não deva haver a prevalência. Porque a consequência é a prevalência religiosa. É a gente ser melhor. Mas a gente tem que saber por quê. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que estão ali só envolvidas na emoção. Os trabalhos emocionam, as curas, o amparo, a parte assistencial que... Realmente, quando a gente se sente útil, isso causa uma plenitude grande em cada trabalhador. Mas a gente tem que ter um pouco de estrutura, de pensamento para sustentar o porquê nós acreditamos nisso. Então, eu creio que Edgar Amon foi muito corajoso. Esse livro aqui, eu vejo que cita um pouco, porque as pessoas têm dificuldade em falar sobre o assunto. Sim. E acaba escondendo o assunto, não põe em debate. Então é isso. Porque a gente observa que está na hora, inclusive da doutrina espírita, pegar uns assuntos que são polêmicos e colocar em pauta para ser estudado, para ser discutido e para achar, não digo a solução, mas pelo menos orientar. Porque uma das coisas que eu sempre gostei das reuniões da Aliança, que coloca-se um tema, a ser discutido, mas ninguém tem a receita. Cada um dá o seu ponto de vista e você vai anotando aquilo que você acha melhor, aquilo que você acha que está correto, aquilo que está de acordo com o seu pensamento. Isso também é na Mastermind, também é aplicado isso? Sim, porque a liderança, o trabalho de liderança é fazer toda essa soma das partes, né? O Mastermind significa uma união de mentes em espírito de harmonia para executar um objetivo em comum. Então, cada um componente de uma equipe, de um grupo de pessoas, a soma nunca vai ser igual de forma aritmética. Se nós aqui estamos agora, por exemplo, nós somos quatro aqui nessa mesa. A soma, o mastermind nosso não vai dar quatro, vai dar 8, 9, 15, vai depender do tamanho da vontade que nós temos. E vai ser formada uma mente muito superior do que a nossa individual, que é a soma das nossas mentes. E essa união de mentes cria uma energia potencial enorme. Então, toda vez que a gente está num grupo e está no espírito de harmonia, os resultados vão ser enormes. Da mesma forma que a gente aprende que quando se quebra a harmonia, você quebra o mastermind. Sim. Então, para que tudo dê certo, é necessário um componente que eu falei em outro programa aqui, que é a boa vontade. Isso é estudado no direito. A boa fé objetiva. As pessoas têm que se reunir com boa fé. Tem que partir do pressuposto que está ali para somar e não para causar ciumeira, para causar inveja, coisas do tipo. Nós temos um trabalho a fazer. Por exemplo, vou citar aqui o exemplo de vocês mesmos, que eu vi nascer a história do... Né? Eu presenciei nascendo a história do evento do Chico Xavier. Eu não pude participar ativamente, mas acompanhei. Eu vi muita gente falando, meu, será que é possível trazer um evento desse tamanho, desse porte, dessa importância para São José dos Campos, se as casas de São José têm dificuldade em fazer coisas tão menores, não conseguem fazer? Nós vimos o resultado. É uma soma de mentes brilhantes. A soma foi muito maior do que as partes, aonde se deixa de lado o personalismo mesmo, para que a gente tenha um evento que marcou história para nós. Agora todo mundo, a partir de hoje, quando tiver um projeto grandioso, sabe que é possível. Tá claro. Olha, não tem mais desculpa para não fazer algo grandioso nessa cidade. O Alamar falava isso para nós, né, nos encontros. São José precisa ter algo grandioso como a cidade é. E teve. Mas a gente observa, viu, Maurício, que... Mas sempre, em todo e qualquer evento, precisa ter um na frente, que é aquele que vai abrindo as porteiras. E isso é complicado, porque quase ninguém quer pegar essa responsabilidade, né? Pois é, mas vocês aqui fizeram história, né? O Jorge, seu Rui, Rodrigo, outros companheiros lá do Paulo de Tarso, nas reuniões, né, que foram feitas... O pessoal de Jacareí, né? Então, assim, foi uma união de forças, uma união de mentes. E a coisa foi muito bacana. Tenho certeza que o próximo encontro está tirando muitas boas ideias do que foi feito aqui. Eu só cheguei no último dia, eu estava viajando. Quando eu cheguei e vi o tamanho do evento, eu fiquei surpreendido positivamente. Não esperava que fosse ficar tão bom quanto foi. E foi emocionante. Oh, né? Se foi... Maravilhoso, maravilhoso evento que rivaliza com qualquer grande evento empresarial que é feito aqui no Parque Tecnológico. Pode pegar esses caras que vêm aí de São Paulo fazer grandes palestras, comparar com o evento do Chico que foi feito aqui e não perde em nada, ao contrário, tem a ensinar a colaborar como modelo de execução de união de mentes. E o mais legal foi que não foi cobrado nada de ninguém, né, mano? Pelo contrário, nós demos presentinho para todo mundo que foi lá. Isso não, com o esforço do grupo mesmo que nós constituímos aí. E o mais bonito, Jorge, porque no dia não estava favorável, que estava frio, chovendo o dia inteiro, e como tinha gente lá, né? É, eu acho que isso aí foi favorável para nós, aconchegou mais o pessoal ainda, né? Maurício, eu achei interessante na hora que você falou que teve uma época até que você pensou na supremacia do conhecimento espírita, né? Do pessoal que segue a doutrina, e às vezes passa isso pela nossa mente e pela mente de muitos espíritas mesmo, né? Que pode ser um privilegiado por ser espírita, de alguma maneira. E essa semana eu estava recordando uma publicação no blog do Dr. Inácio Ferreira, que o pessoal publicou de novo. Já faz tempo que saiu, mas agora quando você falou isso eu lembrei. E ele fala sobre muitas coisas, para a gente parar com a falação e ir para a prática, começar a fazer coisa certa, que nós não temos privilégio nenhum em lugar nenhum, né? E quanto menos no plano espiritual. E ele coloca aqui... de uma encarnação para outra, no final já ele coloca, de uma encarnação para outra, o espírito melhora muito pouco. A evolução para quem não se conscientiza acontece como a passo de lesma, dessas que deixam o seu rastro gosmento no chão. Não creia ser diferente. Ele está falando para nós, né? Não creia ser diferente. Não estou querendo desanimar a quem quer que seja, mas se você se interessa pela verdade, ei-la aqui de maneira nua e crua. Nosso lar, a colônia espiritual que muita gente na Terra almeja habitar, tem muito mais católicos, protestantes, umbandistas e até mais ateus do que espíritas, né? Ele conhece a colônia. Não se creia o suprassumo, porque você não o é. Como é que eu posso dizer isto? Interrogação. Ser espírita é só acréscimo de responsabilidade espiritual. Nada mais do que isso. Ponto. Amei. O que nós já sabemos é mais que suficiente para que, pelos nossos erros, a nossa consciência nos permita por muitas e muitas encarnações. Conheço muita gente que não quer saber o que a gente sabe só para não ter que responder pelo que respondemos ou responderemos. Né? Deixo, pois, de professar o Espiritismo como quem joga em um clube de futebol ou um partido político, enquanto é tempo. Pare de fazer guerra santa contra os outros e contra os próprios companheiros, né? E contra os próprios companheiros que você considera equivocados. Guardião da doutrina, você? Aceite os seus pêsames, aceite os meus pêsames. Cuide-se, porque a morte já vem chegando e ela é uma locomotiva que, para atropelá-lo, não pedirá licença. Uau! Eu acho muito legal disso. Por exemplo, eu tô lendo um livro do Odilon Ferreira, Dr. Odilon Ferreira, que é especializado em mediunidade, né? Desculpa, Ferreira é o Dr. Inácio, né? É o Odilon Fernandes. E ele fala dessa infiabilidade, ele falou aqui dos espíritas, do Dr. Inácio, e o Dr. Odilon fala da infiabilidade dos espíritos também. Né? Não é quer dizer só por, que é infalível, né? Que a gente acha que todos os espíritos mentores são infalíveis, mas também não são, né? São como nós, mais humanos, tão humanos quanto nós, né? Muito legal. Deixa eu só comentar que a Maria José entrou aqui no nosso Facebook Live e manda um bom dia a todos, prazer em ver e ouvir o Maurício Tomé bem de saúde, dividindo seus conhecimentos sobre Edgar Amon. Abraço, Maria José. Qual a Maria José aqui? Lá do Jeff. Ah, do Jeff. Ah. Cachete. Isso. A minha chefa. Cachete. Chefa ou Jefa? E o Ricardo Luiz Caimono também respondendo a pergunta. A doutrina espírita está em constante evolução? Ele fala que sim, claro, tudo é dinâmico, tudo é evolução. Se a doutrina não evolui, será esquecida, como algo que era apenas uma ponte para outra doutrina melhor. Legal, né? E também, só comentar aqui, no WhatsApp, que faz um tempinho que a Pamela postou aqui, ela falou com certeza, respondendo a pergunta, como diz Sebastião Camargo, palestrante, se Kardec estivesse vivo, o livro dos Espíritos, acima da 30ª edição, mas cabe aos continuadores como Divaldo, Raul, Chico, Xavier e tantos outros, e também a nós darmos continuidade aos conhecimentos que antes estavam sob o domínio da utopia, se tornarão verdades concretas. Legal, né? Obrigado pela participação aqui conosco, né? Continue aí mandando mensagem para nós aqui. Tá na hora da gente já encerrando, né? É, nós esticamos um pouquinho aqui porque estão devendo para nós aqui, né? Isso. É. Isso aqui é o que, Rodrigo? Esse sorteio dos livros. Não. Já foi. É sorteio? Foi que foram sorteados? Para ser sorteado, né? Só uma coisa, só comentar aqui que eu acabei não falando, esqueci de falar. O sorteio, então, do livro, a gente vai sortear o livro que o Maurício trouxe pra gente, que é A Arte de Lidar com Pessoas, do Jamil Burquerque, que a gente tinha comentado aqui, né, o prefácio do Augusto Cury. Muito bom, já li esse livro, né, ele ensina várias técnicas aqui de como lidar com pessoas, como influenciar pessoas de forma positiva, né, como lidar com pessoas difíceis, e dá técnicas aí e métodos pra gente lidar com todo tipo de pessoas. Muito legal. Eu estou com vontade de lançar um livro assim também. Como lidar com pessoas difíceis, começando por você mesmo. Então eu tenho que começar por mim, né? Olha, tem uma boa dica, porque a primeira parte desse livro é exatamente a autoliderança. Você só vai melhorar com o outro quando primeiro você melhorar a si mesmo. Esse é o pressuposto do trabalho. Então, antes de você obter a cooperação de alguém, primeiro você tem que parar de ser ranzinza, modelar, né, controlar a crítica, sorrir mais, chamar as pessoas pelo nome. Tem gente que esquece o nome das pessoas de forma sistemática. Então a gente passa um método de memorização de nomes. Uhum. Tem quatro formas. Por quê? Porque é importante chamar a pessoa pelo nome. E quando for conversar, Rui, parar de falar só de futebol, política, religião. Ter uma conversa agradável que não também não seja só para falar do tempo. Então, falar do hobby, falar sobre viagem. Por quê? Porque aí sim você está começando a ficar mais agradável. Uhum. Importante demais saber fazer isso. Nossa, no primeiro dia de aula eu já tive isso, né? Ele já ensinou essa técnica. Eu falei pro instrutor lá que eu já estou recebendo uma estrelinha lá no Uber. Porque aí eu pego o Uber, agora tenho assunto pra falar com que eu nunca vi. Você senta lá pra conversar com o motorista, você não fica mais só falando de tempo, política, as coisas ruins, né? E você vai pro próximo estágio, que é política, coisa ruim, calma lá. Trabalhar boas notícias. Isso devia, a gente devia cultivar no meio espírita. Sim. Nós temos um trabalho interno onde nós pedimos, a partir da sessão de número 3 lá, que para não propagarmos todo esse negativismo que tem por aí, a gente tem que começar a dar boas notícias. Então, mas existe uma passagem do Edgar Morin, que ele foi convidado para ir ao Mato Grosso, um fazendeiro lá que gostava muito do espiritismo, e mandou até as passagens para ele pegar o avião e ir para Mato Grosso, e depois, chegando lá, ele ia ser levado para a fazenda, que era distante. E ele ficou entusiasmado, falou, vamos lá. Chegou lá em Mato Grosso, tinha umas 5 pessoas só para bater papo. E ele chegou e viu que essas pessoas que não entendiam nada de espiritismo. Então ele falou, o que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que conversar as conversas desse pessoal. Porque aí mostra que o espírita precisa estar preparado para vários assuntos. Porque às vezes você vai numa casa espírita, você sente que as pessoas estão muito, muito, muito cru ainda na doutrina. E foi o que ele fez. Começou a falar do tempo, começou a falar das plantas, começou a falar de como criar as galinhas. E isso foi... É muito importante. Né? Muito importante. E é muito importante também, por exemplo, é isso que eles ensinam, né? Que não ensinam, por exemplo, numa escola de aprendiz, que não ensinam, por exemplo, por exemplo, no curso de... dentro do espírito de exposição, os cursos de expositor que eu fiz também, lidar com pessoas que estão chegando a primeira vez ali no centro. Por exemplo, você nunca conversou com a pessoa. Você pode usar isso dentro do centro sem problema nenhum. Claro. Eu tive uma experiência essa semana, eu fiz a preleção na colmeia na terça-feira. E eu tenho agora por hábito, eu fui criando isso com o tempo que eu percebi a necessidade. E isso as escolas, as casas precisam perceber. Eu levo o evangelho para dar. E naquele dia eu peguei, coloquei em cima de uma mesa 5 evangelhos e fui e esqueci. Terminou a minha preleção e veio uma moça conversar comigo. Ela era a primeira vez que ela entrava no centro espírita. E ela estava cheia de perguntas. E aí eu fui pedir para dar. Vocês têm algum para dar? Não tinha. empresta. Aí a moça falou, não, eu queria comprar. Aí foi quando eu recomendei ir na feira do livro que está tendo agora. Eu falei, olha, está tendo uma feira em tal lugar, vai lá. Nós temos que ter essa preparação, acolher. E as obras básicas, como é feita lá na casa de Umbanda, Mãe Maria, tem que ser entregues. Esse consumível de R$3, gente, pelo amor de Deus. Nós temos que dar para as pessoas. Aí, dependendo do dia, você pode falar. Você pode ir também na segunda-feira lá na AME, pode ir na terça-feira no Anjo Ismael, pode ir na sexta-feira na AME de novo, que a gente tem o evangelho para dar para a pessoa também. Isso aí, é isso aí. E lá no podcast também. Viu? Então é. Mas aí no, a Coméia também tem, foi só uma bobeira, né? O Beto, que é o dirigente lá na terça-feira, né? Vou reclamar. Não tinha, e o Beto estava junto, ele viu, a gente conversou junto, o Beto. Uhum. O Beto se envolveu na conversa com aquela assistida. Eu falei, olha, tá aí mais uma que acabou de chegar. Necessitada, curiosa, quer melhorar. Uhum. E a gente já tem que envolver ali, já tem que chegar e trazer, acolher, que é o nome certo. Então, tem que acolher. Eu pergunto sempre, quem tá, não, no Anjo Ismael, eu pergunto sempre, quem está vindo pela primeira vez, a gente dá um evangelho, e quem está com o evangelho velho, não é pecado jogar fora. Falei, pode chegar lá e jogar no lixo, não serve para nada. Dá outro novo aqui para você. Né? Não tem problema nenhum. Ah, mas eu tenho um amigo que não tem, eu gostaria de dar para ele. Falo, tá aqui o evangelho, pode dar lá pro seu amigo. Né? Outra coisa, se tiver precisando de evangelho, pode pedir pra gente aí que a gente dá um jeito de arrumar, tá bom? Mas eu também, muitas vezes quando faço palestra, pessoas vão perguntar sobre o problema de alcoólicos anônimos, o problema do suicida. Então a gente precisa estar mais ou menos preparado, viu, para dar essas respostas. A pessoa vem perguntar, fala, tem um grupo que cuida de prevenção do suicídio sem ser o CVV, tem um grupo que cuida do amor exigente, tem outro do narcóticos anônimos, do alcoólicos anônimos, quer dizer, então você precisa estar, porque as pessoas vêm ali esse tipo de informação, é, né? A gente tem que estar com esse tipo de informação na mente, porque muitas pessoas procuram ajuda de um jeito e você sabe onde encaminhar. Isso é legal, todas as casas deviam saber esses telefones, esses endereços, né? Outro dia eu fui fazer uma palestra, a moça falou, é a primeira vez que estou aqui, eu tenho um problema, eu sou casado, meu marido faz 20 anos que usa droga, está internado e eu não sei o que eu faço. Falei, tudo bem, você procura os narcóticos anônimos, o Naranon, que é justamente que cuida dos familiares, onde você terá essas instruções muito mais competentes que a minha. Embasadas, né? Mais embasadas. Pessoal, temos que encerrar, e primeiro, só para antes de começar a encerrar, eu quero falar, agradecer lá o Fábio do Recanto de Luz, irmã Sheila, o Edson Barbosa, do Recanto de Luz e Mancheira. Nós estivemos ontem lá com a equipe da Casa da Marcela, fazendo a psicografia lá, muito legal, né? Como sempre, fomos muito, muito bem recebidos, né? A Fernanda, o Fábio, a Dora, a Camila, o João, pai da Fernanda, nós estivemos lá com a equipe, a Bia foi com a gente, a Bia também faz parte da Casa da Marcela, tivemos lá, foi muito bacana, passamos o dia todo lá, saímos para almoçar junto com o Fábio e com a Cris. Depois fomos lá para a casa do Fábio comer uma pizza depois do evento, né? A Fernanda recebeu várias cartas, deixou as pessoas felizes. É muito bacana o trabalho de cartas consoladoras. E quando a gente faz assim fora também, a gente consegue transmitir também muita paz para as pessoas, transmitir essa esperança que elas têm, né? E essa consolação. Então, a casa da Marcela, eu como trabalhador, em nome da Fernanda, em nome de todos os outros trabalhadores, agradecemos lá o apoio e a recepção do Recanto de Luz e Mancheira lá na cidade de Ribeirão Pires. Quem foi sorteado aí, Rodrigo? Mudou a música do sorteio? Mudou? Tá tocando a música do sorteio aí? É essa, aumenta aí. Rodrigo, eu não fiz o Mastermind, então eu não sei decorar o nome das pessoas. E o Sonoplasta hoje é a primeira vez que ele estava. Como é que você já decorou? Adilson. Tá vendo como a aula do Mastermind adiantou? Mastermind, Jorge. Ele já decorou o nome do Adilson. E pior que quando eu cheguei, ele falou: é Adilson. Ele já tinha falado pra mim, mas eu esqueci, né? Mas o Adilson hoje está aqui. Ele veio hoje trabalhar e não está ainda assim craque como o Inácio, que está todo dia, né? Então de vez em quando a gente dá uns toques aqui para ele, para o Adilson, aumenta aí, diminui aqui, né? Mas foi excelente também o trabalho da Dilson. Obrigado. Os sorteados são Adriana Herculano e Alessandra Pinotti Bittencourt, que são os ganhadores do livro Espírita. Esse aqui alguém leva lá na Casa do Caminho, viu, Rodrigo? O do Jamil Albuquerque. Quem que ganhou do Jamil Albuquerque? Então é Adriana Herculano, certo? O Rui passa lá direto também, né? O Rui lá. Deixa lá. E o outro também, Alessandra, você pega seu livro lá com o Mário Vinhas a partir de amanhã, às 13 horas, a livraria Casa do Caminho, que está aberta, que fica na rua Helena Mascarenhas, número 115, aqui no Jardim Bela Vista, lá no fundo mesmo da Casa do Caminho, do Centro Espírita Casa do Caminho. Rua Helena Mascarenhas, 115. Nós vamos então passando aqui para o Rodrigo, dando tchau para vocês. Até a próxima semana. Já está decidido quem vem na próxima semana, Rui? Não, eu estou entrando em contato com a Bia. Está em negociação. Você está em negociação com o próximo convidado. Tá bom. Grande abraço a todos. Bom, nós temos que agradecer a Deus que está aqui pela primeira vez. Só antes da gente finalizar, só comentar aqui, respondendo a pergunta, deixa eu só inverter a câmera aqui, senão não apareço. A pergunta que a gente tinha colocado para sorteio, se a doutrina espírita está em constante evolução, a Adriana Herculano respondeu a pergunta, falou: eu acredito que a doutrina espírita está em constante evolução como tudo e todos. Sabemos pela própria doutrina que não há retrocesso. Só caminhar para frente, só avançar. A evolução é o destino de todos nós e do planeta. É gradativa e ocorre de acordo com o estágio de cada ser. Legal, né? A Adriana Silva também deixou um recado. O Ed Moreno falou: Rodrigo, as pessoas gostam tanto de terceirizar que até pagam os terceiros para sua fé, terceirizar até para falar com Jesus. Então, o pessoal, a Maria Amélia também, o Lucas Neves deixou o recado, a Cláudia Zanini a gente já leu também. E aqui no YouTube Live, o Trajano Cadelari, que foi para Uberaba com a gente, mandou agradecendo pela dose de amor dominical. Abraços meus e da Manu, abraços aos convidados queridos, Vila Raga e Joana, que estava falando no momento que ele postou, porque faz um tempinho que ele postou aqui. Então, participando da enquete de hoje, a doutrina pode estar em evolução, porém, o movimento, nem sempre, os movimentos. Boa, né? Então a Mara também deixou um recado, a Márcia Helena Moraes: o segredo é não parar nunca de buscar melhorias no aprendizado, pois este não tem fim. A doutrina espírita está em constante evolução porque o ser humano busca por ela. Muito bom, Edgar Amon, precisamos estudar. Parabéns ao Maurício, muito claro e objetivo. Então, pessoal, obrigado pela participação aqui de vocês, mandando recados, principalmente compartilhando, não custa nada compartilhar. O Zé Magalhães está lá nos Estados Unidos, também mandou um bom dia, amigos vivencianos, um ótimo e abençoado domingo para todos, né? Então, muito obrigado e até o próximo domingo às 8 horas da manhã. Rui? Próximo agradecimento ao Deus, que está pela primeira vez aqui substituindo as pessoas que estão em férias, que é aqui na mesa de som. Agradecer a Graça, a Camila, a Deli, o Márcio, que esteve aqui, coordenador da feira, o Serginho, o Vila Raga, que esteve conosco também, e a Joana, lá da casa, lá da obra social Célio Lemos. Maurício, os microfones estão aí para as suas despedidas e também para você fazer a nossa prece de encerramento no dia de hoje. Mais uma vez, obrigado a vocês, grandes amigos, companheiros de jornada, porque isso aqui é sempre uma oportunidade para nós de aprimoramento, porque toda vez que a gente vem falar sobre a doutrina, nós somos os primeiros beneficiados. E a gente que está na busca, como todos, da melhoria, do crescimento e de redenção. Muitas vezes, o palestrante, o orador, é um dos que mais necessita. Assim, nós vamos agradecendo a cada um que esteve presente na rádio, na internet, que também vai estar ouvindo em outro momento. Agradecendo a Deus pela oportunidade dessa troca, desse aprendizado, a Jesus, nosso guia, nosso mestre. Rendendo também uma homenagem a Edgar Amon, grande homem realizador, que ajudou milhares e milhares de pessoas e ainda continua ajudando através de toda essa metodologia que ele trouxe.